Oh, olha só, que viagem, esse bagulho não sai da cabeça. Pensei na morena gostosa, corpo tatuado, cara de princesa. Olha só, que viagem, esse bagulho não sai da cabeça. Pensei na morena gostosa, corpo tatuado, cara de princesa. Eu posso ser sincero, caralho, novinha me deixa maluco. Eu posso ser sincero, caralho, novinha me deixa maluco. Senta pro vagabundo, relaxa na pica do prostituto. Relaxa na pica do prostituto. Relaxa na pica do prostituto. Vai. André Cedês, com moral de Ibi Koala. Senta pro vagabundo, relaxa na pica do prostituto. Relaxa na pica do prostituto. Vai. Senta. Eu que tô mandando, Relaxa na pipa do prostituto. Olha o swing, ei! Olha só, que viagem, esse bagulho não sai da cabeça. Ficando a morena gostosa, com tudo atuado, cara de princesa. Olha só, que viagem, esse bagulho não sai da cabeça. Sendo a morena gostosa, com puta suando, cara de princesa. Eu posso ser sincero, caralho, novinha, me deixa maluco. Eu posso ser sincero, caralho, novinha. Senta pro vagabundo, relaxa na pica do prostituto. Relaxa na pica do prostituto. Alô, morena! Vai. Senta. Solinho. 8701-0540 Rock Bicho Produções. Afirma, é o nome do momento, é, porra. Olha só, que viagem, esse bagulho não sai da cabeça. Pensei na morena gostosa, com puta tatuado, cara de princesa. Olha só, que viagem, esse bagulho não sai da cabeça. Pensei na morena gostosa, com puta tatuado, cara de princesa. Eu posso ser sincero, caralho, novinha, me deixa maluco. Eu posso ser sincero, caralho, novinha, me deixa maluco. Senta pro vagabundo, relaxa na pica do prostituto. Senta pro vagabundo, relaxa na pica do prostituto. Vai. Senta. Eu que tô mandando, pô. Digue. Senta pro vagabundo, relaxa na pica do prostituto. Solinho, qualquer solinho, Javas.